com consciência. A incoerência não reagir frente à decadência que está aí, bem debaixo do nosso nariz. Olhe pra esse país, porra, então me diz por que nós aceitamos votar e viver com uma corja de FDP no poder, sem fazer ou sequer esboçar uma reação. Reclamação não é nada sem ação. A solução é indignação geral em união. Desligar a televisão e dar início à revolução. Armado ou não, que se foda, importante é lutar por um país mais justo, custe o que custar. Não tema, siga em frente, no que acredita. Justiça não rima com as diferenças de um mundo globalizado que só favorece uma minoria enquanto a maioria padece. Procure entender a essência de viver. Respeite e ame sem se omitir. Chega de caô, a verdade muda o mundo. Papo reto pro pastor que se omitiu e sempre mentiu. Quer mandar naquilo que o poderoso pariu. Mas ninguém é bobo, não caio na sua conversa. Moral pros MC, mestre de cerimônia versa. Música boa no seu coração à toa. Alegria é pra agradar geral, pessoa por pessoa. Se você se omitir, pra mim é vacilação. Mentira tira ponto, não gosto de oscilação. Evite magoar, qualquer que ela seja. Se você ama todas elas, defina o que tu deseja. Mantenha todas informadas, que assim seja. Chega de palhaçada, sofrimento na certa quando você fraqueja. Ela não entende nada, sonha que você cresça, nunca resiste, te beija. Procure entender.